Controle, Guardião 05. 3.7 milhas, radial 353, de retorno para Salvador. Torre 1895, Guardião 05. 1895, grato, boa noite. Boa noite. Salvador, Guardião 05. Guardião 05, confirmando, prossegue direto Graé. Afirmo. Está livre, prossegui direto Graé, vento 090 graus 8 nós, reporta no solo controlado, Guardião 05. Reportará no solo controlado, pátio do Graé, Guardião 05. Solo os 23, frequência livre, um bom dia. Hotel 3601, bom dia. Autorizado Congonhas, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da EL, Leda após posição Bridge, onde intercepta Peugeot 16 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle 120, decimal 8 e aciona 5114 no transponder. 360 São Paulo, da 10 decola, curva direita, da EL, Leda Bridge, a Peugeot 16. 208-5114. Correto, portão 8, chama pronto para o espectacionamento, portão 3601. Chama pronto no 8.